fazendo da vida um palco, fazendo do palco a vida. Pé no chão sonhando alto, vivo como se fosse o último dia. Coração em cada verso, não faço o que vende, faço o que quero. Visão pra quem é de visão, progresso pra quem é de progresso. Eu não preciso de conselhos, usem pra si mesmo, foda-se, eu não quero dar certo. Elevado sem paralelo, faço tudo como um fim, assim prospero. Fato antipático, porém sincero. Postura pra além dos versos, fazendo feliz quem ama, fazendo feliz quem me ama. Destino, morrer tentando, sorriso, melhor vingança. Acredite, né, engano, maior benção, vim da lama. Não nasci pra ser herdeiro, mas eu vou deixar herança. Fazendo da vida um palco, fazendo do palco a vida. Pé no chão sonhando alto, vivo como se fosse o último dia. Coração em cada verso, não faço o que vende, faço o que quero. Visão pra quem é de visão, progresso pra quem é de progresso. Eu não preciso de conselhos, usem pra si mesmo, foda-se, eu não quero dar certo.